namorou. Só de imaginar, só de imaginar, meu olho inventou o amor. Você me conhece bem, conhece o amor também. Conhece o amor, já deve supor que apaixonou alguém. Imaginou, imaginou, não era nada, fica onde estava. Imaginei, imaginei, roupa de baixo, boca de baba. Imaginou, imaginou, roupa molhada, boca de água. Imaginei, imaginei. Maria era de João, Janete era meu irmão. Você me ganhou, você me ganhou.